Você está ouvindo Sertanejo Bom Demais. Veículo J 290, 1590 kHz. AM, Rádio Cultura de Angra. Jornalismo Verdade. Esporte, lazer, entretenimento, utilidade pública. Com uma linguagem dinâmica, levando a informação na velocidade dos acontecimentos. Rádio Cultura, eleita pelo povo como a rádio de maior credibilidade junto ao ouvinte. Rádio Cultura, a rádio do povo. A Supercultura está na internet. Acesse nosso site www.culturaangira.com.br e participe da nossa programação. As suas desculpas para conquistar a casa própria acabaram. Com o Residencial Paris, você tem documentação grátis, entrega garantida pela Caixa, benefícios exclusivos da sua bar e muitas, muitas vantagens especiais na hora de sair do aluguel. O seu melhor momento é agora. Quer saber mais? Entre em contato. WhatsApp 43 99157 2539, ou faça-nos uma visita na rua São Paulo 747. Pisolato Construtora, excelência em construir sonhos. Benefícios exclusivos da Coabar e muitas, muitas vantagens especiais na hora de sair do aluguel. Qualidade, valor e dinheiro. Passe em Móveis Ribeiro. O crediário é facilitado, o atendimento é diferenciado. Móveis Ribeiro, sempre ao seu lado. Móveis Ribeiro, só vantagens para você. Móveis Ribeiro, só vantagens para você. Na Rua Bahia, número 51, Centro. Fone 3538-4266 ou WhatsApp 98426-0321. Móveis Ribeiro. De segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, você ouve aqui, na Rádio Cultura, Comando Geral. Comando Geral. Os principais destaques de Andirá, do Brasil e do mundo. No oferecimento de Cooperativa de Crédito Sicredi, o Quilão Supermercado. Preço baixo, baixo de verdade é aqui. Comando Geral. Comando Geral. YJ 290, 1590 kHz. Cultura, a rádio que está no coração do povo de Andirá. É tão bom.